Piratininga. Gostando de ouvir Piratininga. Piratininga 970, anos e anos na Boa Vista. Programa Roberto Neirinho. Mulher, primeira coisa do caboclo que tem que ouvir o programa Roberto Neirinho com ela, bota aí, dar amor. Carinho, tem lógico de carinho, carinho, né? Ela é a rainha do mundo. A dona do pedaço. Ufa, que ela manda. Ela vive uma mulher, vai morrer no colo da mulher. Elas mandam no mundo e mandam aqui no programa Roberto Neirinho. E falando em mundo, vem ela aí, do